DJ Pita, sete pinos. Tá valendo? WM, Fire Bomb Records. Peso no grave, fonográfica. Vai. Deixa fluir que o som nasce. Original, hip hop sem disfarce. Marihuana e me deixa no Manais. Ragamuffin, WM, DJ Pita. Na batida fudida faz o underground. Sete pinos faz hino e a galera aplaude. No fino, medito buia in the house. Outro nível, meu amigo. Escuto bang, sem filme de bang bang. Trip no bong, evolução dos punk. Eu não sou junk, eu carburo skunk. E tal food vegan, Rastafari. Sonzeira nos ares, peso no grave. Sou astronauta crazy, entra nessa nave. Somos milhares, shows e baladas e bailes. Fire bomb até em braille. Neguinho que dá uma bola nunca vai acreditar. WM faia bomba e sete pinos pita. Solta o peso no grave e o falante vai vibrar. Taca fogo na vela, vou meditar. É hip hop, rua, ragamuffin, rural. A positividade é o bem contra o mal. E Burning Babylon, psicodélico espacial. Sampleia e semeia poesia. Emalucada. Viajarei esse hip hop raga. E nessa nave só entra os astronautas. Que pilota e faz a pista dançar. Emalucada. Viajarei esse hip hop raga. E nessa nave só entra os astronautas. Que pilota e faz a pista dançar. Buia!